está chegando. Sábado, dia 10 de agosto, véspera do Dia dos Pais na Via Show. Aniversário do considerado Carlito Promoter. Atrações confirmadas. Luxuosa Carroça da Saudade. Príncipe Retrô. Lendário Ruby. E Cineral Digital. Você não pode perder essa grande festa. Venha bater os parabéns para o considerado Carlito Promoter. Na Via Show. Atenção, carroceiros! Atenção, carroceiros! O showman da saudade vai enlouquecer a multidão. A Carroça da Saudade, do Búfalo do Marajó. Agora a festa é com ele. Venha, meu top DJ carroceiro da saudade. DJ Tom Máximo. Faça o seu show, meu DJ. Alô! Alô! Alô, DJ Tom Máximo. E aí, galera do Brasil Novo, estamos aqui fazendo a festa na sede do Palmeiras. E sucesso, já passou por aqui o Franjinha, DJ Josias, DJ Toninho. E a gente chega aqui pra fazer a onda e fazer a festa pra galera que hoje está aqui curtindo a luxuosa Carroça da Saudade. E quem é que vai até 5 da manhã? Joga o bracinho pra cima aí! Pra cima que o homem do alô chegou! Aí, DJ Tom! Solta, solta! Então tá na hora de chamar gatinho do assassino! Ela tentou usar uma roupa parecida, tentou o mesmo corte de cabelo, tentou. Vou te contar aonde ela errou. Ela errou quando o beijo não me arrepiou, quando o abraço dela não encaixou. O erro dela é não ser você. Ela quase ficou entre você e eu, mas eu disse quase, só quase, entendeu? E pra te explicar, a distância do quase é tipo ir de volta daqui até Marte. Como é que é? Se Deus fez outra de você, tá decorando a casa dele. Não vai deixar descer. É uma minha, outra dele. Se Deus fez outra de você, tá decorando a casa dele. Ele não vai deixar descer. É uma minha, outra dele. E a gente vai dançando, vai dançando ao som do Arrocha. DJ Tiro do Super Dinâmico, a força do som, som, som, som. Olha, eu tô sentindo o meu coração acelerar. Olha, é muito louco, não sei explicar. Música linda. Olha, é um calor, uma loucura, acho que é paixão. Máximo. Olha, você mexe com a minha imaginação. Como é que é, papai? Pega suas coisas. E a galera de Grapiaçu, se você Piririnha Gás e Decide o Show, Lazarino Silva e o Paulo Tião. E a galera aí do Lava Jato Sete Irmão, aí de Grapiaçu. Quando a noite chegar, depois do jantar, tiro tua roupa como hoje se... Hoje é aniversário do Boris! Na boca, você fica... A janta caiu na brecha, né, Boris? Quero ter você no magnífico super dinâmico. Amor, a força do som, Raposo e DJ Nando Moreira. Ô, música, meu Deus do céu. Música linda do Super Dinâmico. Zero. E o meu parceiro Letinho. Esse cara aqui, a gente tem um respeito e um carinho muito grande por ele. E a sua aparelhagem Super Dinâmico. Aí, Letinho, pra você, garoto. Alô? Olha, eu tô sentindo o meu coração acelerar. Olha, é muito louco, não sei explicar. Olha, é um calor, uma loucura, acho que é paixão. Olha, você mexe com a minha imaginação. Pega suas coisas e vem morar comigo. Se você quiser, eu me caso contigo. Todo dia eu vou levar teu café da manhã na cama. Quando a noite chegar, depois do jantar, tiro tu. Deixa eu abraçar aí, meu amigo Boneco da Marizia. Te beijo. Contador boca, Renan. Junto com a professora Edna. Quero. Meu amigo Matheus. E de Carlos Mídia. E a primeira dama Alessandra. A força do sul. E a Richa. Diga. Camelos, passeando de carroça. Obrigado. E quem vai? E a Rafaela, Sandra, Mara. Naldo, Denis, Robson. Amor, DJ. Feliz aniversário aí hoje que está no berço. E DJ Nando Moreira. Manda 007. Mais uma! Ela é uma princesa que não usa coroa, ela usa boné. Não precisa de salto, ela para o baile só de tênis no pé. E aí, DJ Dom? Ela tem um brilho que brilha mais que brilhante, uma joia rara. E é amigo Brasília, brilhante. Um abraço pra você. E a de... Dali, Dom! E a só... Como é que é? Toda perfeitinha. E o melhor é que ela é toda, toda minha. Ela é toda, toda. E por aqui o nosso amigo Pantera. Ele ao lado do seu grande amor. Aí, Pantera. Ela é toda, toda. O homem que comanda. E o melhor. As mídias. E Cachorinha. Original. E dá vontade de guardar numa caixinha pra ninguém roubar. Olha aí, essa primeira dama, isso aqui! Sete. Arrepia! É uma princesa que não usa coroa, ela usa boné. Não precisa de salto, ela para o baile só de tênis no pé. Ela tem um brilho que brilha mais que brilhante, uma joia rara, ela é tipo diamante. E adivinha só, ela é toda, toda, toda perfeitinha. E o melhor é que ela é toda, toda minha. Ela é toda, toda, toda perfeitinha. E dá vontade de guardar numa caixinha. Ela é toda, toda, toda perfeitinha. E o melhor é que ela é toda, toda minha. Toda perfeitinha. E dá vontade de guardar numa caixinha. Rosinildo da Duque Golden. Toda perfeitinha. Lá de Cachanel. E o melhor é que ela é toda, toda minha. E aí, Caçafarra. Toda, toda perfeitinha. E dá vontade de guardar numa caixinha pra ninguém roubar. Precisei de mil frases certas pra te conquistar. E de uma só errada pra te arrochar. E na moral, eu levei tanto tempo pra te apaixonar. DJ Tom. Em um minuto só perdi você. A equipe FL do Bigol. Conhece alguém que jogou fora um diamante? Loucura, né? joguei. DJ Tom, quem já trocou um grande amor por um instante? Burrice, né? Mas eu troquei. Coração, me fala, como é que você faz um negócio desses? Trocar um pra sempre por às vezes, uma aventura por uma paixão. Péssimo negócio, coração. Como é que você faz um negócio desses? Trocar um pra sempre por às vezes. Ela falou que não tem mais conversa. E agora o Brasil Novo! Agora eu toco com essa. Vamos lá, filho. Um abraço, eu levo. E a equipe, se quiser estar aqui com a gente, um abraço. E deixo o desejo. Então, deixa eu abraçar aqui nosso amigo Sibé e a dona Sandy. Está por aqui, um abraço do Franzinha. Eu vivi procurando você. Alô? Esperando o amor conhecer. E agora que eu te encontrei. Esse amor me entregar, meu santo remédio, me tira esse tédio, vem. Que coisa mais louca, beijar tua boca faz bem. Me dá seu veneno, seu corpo moreno, vem. Como é que é? Me vira a cabeça até que amanheça. Daqui a pouquinho o quarteto se forma e o show do animal. Eu vivi procurando você, esperando o amor conhecer. E agora que eu te encontrei, nunca mais vou querer acordar. Como eu quero esse amor me entregar. Achando assim, filho, assim, pau na máquina. Nos olhamos uma vez e sentimos em seguida o que passava. Alô, nos falamos uma vez e saímos a brindar na madrugada. O vinho foi o cúmplice de toda aquela festa. Viva a Tora Beste de luxo, alô, Dananda. E chama aqui também! Um beijo, nós amamos. E Dananda, que tava mil graus lá em Salvaterra, meu irmão. Que doido! Era duro trabalhar e difícil levar algum pra casa. Te abraço aí, a Bruna. Foi aí do Tom Máximo. Leva mais uma. Do quilômetro 7. E tranquilizava. O fracasso foi cristal. Máximo. Nossas vidas separadas. Meu amigo Batição! Tempo de tá aqui com a gente, um abraço pra você! Nada. Olha, Batição, como é que é? E hoje meu corpo te reclama. Meu fumo, meu tempo em nossa cama. Lembrando os momentos de desejos, noites de amor. E hoje meu mundo não tem graça. Só resto de sol e o tempo passa. Meus olhos perdidos no vazio que você deixou. E aí, meu gerente Juninho? Vamos lá, filho. Pau na máquina. Andando pelas. Deixa eu abraçar a Maiara. Misturando as verdades. Palhoça. Mentira. Se aqui comigo, um abraço pra você. Te procuro em cada esquina. Máximo. Onde passo, vejo teu sorriso. Eu até nem bebo mais e como sua fruta preferida. E aí, Dorival? E fugindo de mim mesmo, vou tentando começar de novo a vida. E hoje meu corpo. Aí é bem, né? Aquele vulcano, né? Meu fumo, meu tempo em nossa cama. Lembrando os momentos de desejos. DJ, e a primeira dama. força, obrigado. O mundo não tem graça, só o resto de sol e o tempo passar. Meus olhos perdidos no vazio que você deixou. Aí, DJ Tom, solta som. Solta o som, meu DJ. Lúcio Celes. Arrepia. Windows. Dale, Tom. Sucesso. E aí, DJ Tom? Tô aqui pra te contar. Por aqui tá tudo em paz. Tudo bem, eu já nem te amo. Meu amigo Chibé, isso aqui também com a gente. Comecei a me tratar. Um abraço aqui do Tom. DJ Tom. Te esqueci. Ao aí, Brasil Novo! E aquela loucura de mudar pra Salvador. Esquece, eu nem gosto de calor. Cê Máximo. Cozinha maior pra juntar a família ao redor. Esquece. Essa saudade. Isso aí, deixa! O coração receitor de hoje, 8 horas. Uma dose de anti-amor. Já tomei, funcionou. Eu sou paciente, coração é meu doutor. Coração, receitor. De hoje, 8 horas, uma dose de anti-amor. Já tomei, funcionou. Eu sou paciente, coração é meu doutor. PS, hoje eu ganhei alta. Me sinto mais com a falta. Não sinto mais sua falta. Hoje é aniversário do Boris, meu irmão. É aniversário do Boris. E a gente vai comemorar. A gente vai comemorar, Boris. O aniversário do Boris começou por aqui, viu? Vai terminar lá no sítio do Netinho. Búfalo do Marajó. Alô, eu tô ligando só pra te dizer. Alô, que eu tô dando queixa de você. DJ Carlos Sembre Marques, o polícia de o Chico da Carroça, obrigado pelo carinho. E a família de Marituba. Para um coração é caso sério. Sua sentença é viver na mesma cela que eu. Já que nós dois estamos sendo acusados de adultério. E aí, filha? Eu deixo esse cara. Meu amigo Capim de Marituba. E a gente vai viver a vida como Deus quiser. Sem dar satisfação. Nosso amigo Boris do Égua do Açaí. Égua do Açaí. Nados a viver. Compartilhando prazer. Alô, equipe Caça Farra. Nossa paixão. Oh, oh, oh, oh. Oh, oh, oh, oh. Não quero advogado, quero regime fechado com você, amor. Oh, oh, oh, oh. Nós somos bagunçados e reféns desse pecador. Oh, oh, oh, oh. Não quero advogado, quero regime fechado com você, amor. Oh, oh, oh, oh. Nós somos bagunçados e aí, babuinho? Desse pecador. É bandido esse meu coração eterno prisioneiro. Meu café! Cheiro da paixão. Periquito! E o Papa Velha! O Gato Preto! 07! Na Angeli! Isso aqui com a gente, um abraço! Cadê o Curió, Marcelo? Alô, oh, oh, eu tô ligando só pra te dizer que eu tô dando queixa de você. Tô na delegacia e o polícia disse que seu caso não tem solução. Roubar um coração é caso sério. Sua sentença é viver na mesma cela que eu. Já que nós dois estamos sendo acusados de adultério. Eu deixo esse cara, você larga essa mulher. E a gente vai viver a vida como Deus quiser. Safadinho do rock e de Carlos do Ubi e o Léo Dublo. Condenados a viver, compartilhando prazer, a cela da nossa paixão. DJ Tom Máximo. Oh, oh, oh, oh, oh. Não quero advogado, quero regime. se forma. E o show do animal. Nós somos bagunçados e reféns desse pecador. É, DJ Tons tocando só as barras. É bandido esse meu coração, eterno prisioneiro. DJ Tons, o showman. É a galera que gosta. É a galera que gosta. Chegando! Queres tu saber por quem mandou e quem foi? DJ Tom. Pensas tu quem foi? O seu mais novo rapaz. A carroça da saudade. Mando só para saber. Olha, a gente já tem CD aí do Freginha, do Toninho e do Josias. E além das mãos, aqui atrás com Lúcio Seu Deus, seu áudio. Que existo sem paz. Com o coração vivendo a Deus. Que aqui um dia. Amigo Batistão, ele e o Jorginho dos Fanáticos. Já aqui, curtida luxuosa. Aí, Jorginho. Vamos lá, filho. Bora, Jorginho. Pau na máquina. Minha de mim demais. Toda a equipe da Renan. Chefe do quilômetro 9, já tá na área. É Lúcio Cedês, gravando ao vivo. DJ Tom. Pensas tu. Meu amigo Vandinho, Jeco. E não Gírio, Fernando de Marituba. Máximo, Máximo. DJ Tom. Tudo só para saber. Que além das mãos chamo você. Porque eu não posso cortar. Quando eu estou sem graça e triste. Não, essa tá perfeita. A do Toninho, meu Deus. Você chega a mudar tudo. É a voz do Diminade com Paulo Cavalho misturado. Me ama, faço tudo que você me pede. Eu às vezes esqueço até de mim. E mistura tudo que eu Diminade com Walter Bandeira. Saber que você tá feliz. Paliton! Tudo pra te ver feliz, por você. Agora. Faço tudo, tudo. Alô? Pra te ver feliz. Deixa pra sair também o Cláudio. Cláudio, Ney, Júlio e o Marquinho da equipe FL. Bem galado, aqui com o Tom. E a saudade rolando aí, meu irmão. Alô! Juro, eu tentei, não consegui mudar esse seu jeito tão arrogante. Nunca pensei que fosse assim. Aí, Boris. Às vezes sem sim a janta, olha aí, ó. Provocante. Pai d'égua, né? Seria bem melhor nunca ter te conhecido. Quem sabe assim talvez nunca teria sofrido. Agora é tarde, eu sei, pois sem querer por ti me apaixonei. Agora é tarde, eu sei, pois sem querer por ti me apaixonei. Vamos lá, filho. Na máquina. Juro, tentei, não consegui mudar esse seu jeito tão. Um abraço aí, o grande Messias, patrocinador da festa. Nunca do Palmeiras, pensei, e ele tá na área. Aí, Messias! E assim, às vezes sensível e tão provocante. Seria bem melhor. O gerente Juninho já por ali fazendo corpo a corpo pro aniversário do Carlito. Sim, talvez. Bora, Juninho! Eu nunca teria sofrido. DJ Tom. Que por sinal, hoje é aniversário do Boris. A primeira etapa é aqui na carroça. Vai seguir o fluxo lá no sítio do Netinho. Eu não quero saber nesse instante por onde ela anda. Todo mundo! Infelizmente alguém sabe, mas não quer me dizer. E os passarinhos que voam distante. Calma, dona Lady, calma. Sabe muito bem aonde anda você. O Juninho, o Boris, ele é, ele é o melhor, o melhor açaí da galáxia. Sem esta mulher eu não consigo viver. Açaí é um creme. Não vou mais na minha casa e levo tempo em beber. Sou capaz de morrer. Se ela não voltar, sou capaz. Alô! De morrer. Nosso amigo Cleito Caramelo, Vitor, já tá por aqui para tu. Minha vida não tinha sentido algum para si. Rogério Douglas, aqui também, um abraço! Que a vida é para quem ama tanto. faz estar perto ou distante. Mas eu faço questão de ficar com você todo instante. Dom, dom, dom. Anjo bom que apareceu na minha vida. Anjo bom que me mostrou uma saída. Anjo bom que apareceu na minha vida. Anjo bom que me mostrou uma saída. Um abraço aí, o grande Valdo e a comitiva da Marambaia. Um abraço pra você. Máximo. Bom vai ficar para sempre no meu coração. De acabar de vez com a minha solidão. Anjo bom vai ficar para sempre no meu coração. Direto dos Campos Marajoara para o mundo. A luxuosa Carroça da Saudade chegou. Diz que vai voltar pro seu velho amor, aquele que ela disse não amar e lhe maltratou. Aqui é o Lúcio Cenês. Dom Máximo. A Carroça da Saudade. A mais fantástica e monumental tecnologia de saudade de todos os tempos. Você quer saber o que eu faria em seu lugar? Eu vou dizer, dá até vontade de chorar. Eu quebraria ela no pau pra ela aprender. Talvez pela falta de porrada pra deixar você. E aí, Guilherme, um abraço pra você aqui do Tom Máximo. Como é que é, garoto? Não sei o que pode ser. Máximo. Te aconselho, amigo, deixe ela, é melhor pra você. O que mais ela quer, não sei o que pode ser. Te aconselho, amigo, deixe ela, é melhor. Ítalo, Ítalo, isso aqui também com a gente. Um abraço pra você, ouviu, Ítalo? Pra minha mulher. E aí, Netinho, como é que é, garoto? Eu sei da vida. Chega aí, Netinho, que você dá um toque pra galera. Não, não tem fala. Que não tem frescura, não, viu? Sobreviver. É com você. Liga aí o teu pendrive, o teu computador e toca. Eu já lhe amei, tudo isso eu sei. Como diz o... Eu amo você. Aquele rapaz, quero ver tuas performances. Ah, queria estar contigo, um dia eu consigo ser feliz. Alô? Aí, Tom, aproveitar a oportunidade para abraçar com muito carinho, primeiramente, a família aqui do Palmeiras, Brasil Novo. Hoje eu tirei o dia pra vir curtir essa festa aqui no Brasil Novo. Festa no Palmeiras. E abraçar com muito carinho, claro, o aniversariante do dia. Um dos responsáveis pela carroça está aqui hoje. Meu amigo Boris Promoter. A primeira parte da curtição é aqui. A segunda é lá no sítio do Netinho Popular, meu irmão. Meu compadre Medilson. A Leidiane, a minha esposa, Lili Carvalho. É o festão do Palmeiras, garoto. Obrigado, Tom. Cumpri-te com meus beijos. Obrigado, viu, caceteiro? Franginho. Toninho Josias. Já tem um CD ao vivo da carroça. Da parte do Franginho, da parte do Toninho. E daqui a pouquinho, da parte do Tom, o homem do alô. Agora eu vou tocar aqui, viu? Nunca é tarde pra reiluminar. Vai! E aí, caça-farra! Abri a janela e o sol nasceu. Abri a janela, o sol nasceu. Um novo sentido de iluminar, de reluminar. Um novo sorriso sucedeu. Um novo sorriso sucedeu. Com seu jeito simples de me conquistar, de me conquistar. Se você ainda me ama, ainda me ama. E o Palmeiras agradece aí a presença ilustre aí do nosso grande amigo Rodoaldo e a sua família que estão presentes aqui. Um abraço! Esperando pra depois, pra nós Everaldo. Esquece o meu frio. E o vereador Vá, se aqui com a gente. Ai, aí, Nestinho. Me abrace forte, meu bem. Te garante ali ou aqui? E sentir mais e mais. Bora ver. Nossas roupas. Deixa aqui alinhado pra ti. Até se envergonham de ver. É. O nosso amor sem vergonha. Somente entre eu e você. O dia entra na noite, eu totalmente em você. E nesse vai e vem, explodimos de amor e prazer. Em você. E o nosso amor recomeça mais quente do que a outra vez. Você se entrega pra mim sem ter hora certa pro fim. É tanto amor que não dá pra nenhum gibi definir. Eu amo meu broto mais do que tudo que a vida pode me dar. Vida pode me dar. Eu amo meu broto mais que tudo. Que surpresa agradável, Bora! Eu aqui de frente. Obrigado, safadinhos do rock! Nessa festa de amigos. Não seria ao vivo, viu, Lúcio? Todos dançando pra valer. Aí, Tom! E que tal se a gente se encontrasse, irmão? Se entrosasse pra dançar. E no meio da dança, você deixasse eu lir. E como foi, Brasil Novo? E foi assim que renasceu o nosso amor. A minha turma indo açaí mix de Marudazinho, o melhor açaí da praça. Onde a gente dançou, e entre abraços e beijos, muito papo rolou. E voltou a ser forte o nosso caso de amor. Que surpresa agradável, eu aqui de frente com você. A carroça nessa festa, carroça da saudade. Todos dançando pra valer. A carroça. E que tal se a gente se entrosasse pra dançar? Atenção, Tom! Chega aqui comigo! Deixa só o netinho aí! Deixa só o netinho aí! Deixa aqui! Desce daqui! E foi assim! Bora ver então! Que renasceu nosso amor. Numa festa de amigos. Velha guarda! Onde a gente dançou. E entre abraços e beijos, muito papo rolou. O Juninho tá perguntando, cadê o espetáculo? E voltou a ser forte o nosso caso de amor. E foi assim que renasceu nosso amor. Numa festa de amigos, onde a gente dançou. E entre abraços e beijos, muito papo. Amor que vai, a saudade que vem. Quando conheci você, eu já posso ser contratado pela carroça, né? Foi só um beijo pra gente se amar. Tem até o bom chapéu aqui, ó. Não demore tanto. É só uma palhinha do netinho. Sozinho. Vai, caceteiro. Só tem que amolecer aqui, viu, Tom? E tudo, enfim, foi felicidade. Carroça da saudade. O tempo foi passando e a gente cada vez mais se amando. Eu aprendi a ser só de você. E hoje vai ser show dinâmico. Chore tanto. Vai, volte logo e não esqueça de mim. O amor é lindo, eu sei. A distância é ruim. Eu vou... Meu amigo da ópera, rapaz. Grande Marcelo da ópera. Que satisfação te receber aqui, meu parceiro. Agora só curtindo de boa. Valeu da ópera. Esse sim é velha guarda, meu irmão. Olha, Ivan, é pra ficar na história. Hoje eu esqueci de mandar um abraço pro Ivan na Rádio Princesa. Só mandei alô pro Tom, pro Toninho, pro Josias e pro Franginha. E faltou o Tom. Aliás, faltou o meu amigo Ivan. O Ivan, o melhor técnico de áudio do Brasil, garoto. Ele, Luciano. Lúcio CDs. A carroça. Se você quiser, vai ter que me aceitar do jeito que sou. Não queira me mudar, estou bem assim. Cansei de me entregar pra me satisfazer, esquecendo até a minha equipe curtição da primavera. Tá curtindo a luxuosa, garoto. Hoje eu sou mais eu e vi. Mas porque sou bem mais pra vida. Já fiz a minha estrada reta e sem... Carroça da saudade. Por isso eu penso desse jeito. Não vou mudar. Não.

amanhã em Santarém, Boris, é? Carroça da Saudade amanhã em Santarém Novo. Veste tudo caranguejo, né? Prefeito Lécio Melo, pode crer. DJ Eli Netinho Popular. Nossa. Na fonte dos seus olhos, quero me banhar. No seu beijo molhado, vereador Bar, matar minha sede. A família Costa que manda aquele abraço. Embala nos seus braços. Olha o vereador Bar, meu irmão. Faça-me sonhar. Um dos principais colaboradores. Vamos. Do Festão no Palmeiras. Pode me ninar. Carroça. Me cubra de carinho pra cessar meu frio. Fala em meus ouvidos, me causa arrepios. Alisa meus cabelos, tira o meu medo. E conta sua Vitor, Vitor. Segredo. Vem terminar teu serviço, Dom. Entre a gente pode acontecer. É, quando eu sair, meu. Da vida, um momento de prazer. Sem lugar, sem tempo e hora. Amigo Cláudio Clemenson. O Ney, Juninho. Obrigado, Marquinho, família Flamengo aqui com a gente. Vem, te atraio com meus olhos, sou sua armadilha. Você é minha presa, meu prato preferido. No meu primeiro pulo, posso te apanhar. Vem, te atraio com meus olhos, sou sua armadilha. Você é minha presa, meu prato preferido. No meu primeiro pulo, posso te apanhar. E segunda-feira, galera, segunda-feira, 29 de julho, dinâmica em Cafezal, hein? Tudo entre a gente pode acontecer. Lá na Orla de Cafezal. Um amor por toda a vida. 10 e 11 de agosto. Um prazer. Festão dos pais. Um tempo pior, na primavera. Escolhece. Todo mundo convidado, hein? Te ama a luz do sol em noite de lua. Carroça da Saudade. Carroça. Quando florescer, mas logo amanhecer. Já pode vir, viu, Tom? Você minha vida. Perdeu um botão aqui, Tom. Meu bem, eu te amo. Eu queria encerrar com a lambada, mas não tem aqui, não. Quando acontecer, mas logo florescer. Compadre Benilson. Quero a vida normal. Olha o da obra ali, meu amigo. E meu amigo legal. Meu amigo legal. E a carroça, tudo que toca, meu irmão. Tudo que toca, só me resta dizer. Porque tudo na vida me leva a você. Isso tudo é normal. Aí eu digo assim pra minha esposa, Lênia, assim, ó. E assim, ó. Meu bem, eu te amo. Com muito carinho, claro. Meu bem, eu te amo. E é coisa e tal. Nosso amigo DJ Netinho Popular. Lá do Super Dinâmico. A gente não poderia deixar de dar-lhe aquela palhinha, aquela carroça. O meu respeitado, meu irmão. Tudo que toca, só me resta olha, dizer. Que por sinal, não é qualquer um que chega e toca no computador dos outros DJs, viu? Conhecer, ele arrebenta. Meu bem, eu te amo. Meu bem, eu te amo. Bora formar o quarteto. Aí, Josias. Aí, Toninho! Aí, Franchina! Olha dentro dos meus olhos, meu grande amor. Vejo que ele está pedindo pra você, meu bem. Beija minha boca e sinto o gosto que ela tem. Me abrace e me aperte, sorrindo pra mim e dizendo assim. eu te amo. Eu te amo. Olha, tudo pra falar em quarteto. Eu te amo. Hoje aqui no Brasil Novo vai ser o quinteto, viu? Eu te amo. Participação. Eu te amo. Netinho. Dinâmico. Na relva, no campo, na grama, quero sempre estar. Vivendo os momentos felizes que a vida me dá. Eu sou o teu homem, você minha mulher. Faça de mim o que você quiser. Eu te amo. Eu te amo. Eu te amo. Eu te amo. Eu te amo. Montado nesse corpo lindo, quero cavalgar. Pela noite adentro, sem saber se vou parar. Em gotas coloridas, corre o suor do seu rosto. Delírio então, começo a gritar. Eu te amo. Eu te amo. Eu te amo. Eu te amo. Eu te amo. Eu te amo. Oi! Hoje é aniversário do nosso grande amigo Boris. Ele está no berço, né, Boris? Eu te amo. Pode crer. Eu te amo. Eu te amo. Eu te amo. Eu te amo. Te amo, te amo. Eu te amo. Eu te amo. E aí, Cleiton? Já já tem o show do animal. Da rua WH8 da Cabanagem, Gilmar e Hernandes, um abraço. Suca, suca, suca, suca. Máximo. Aí, Federal, cadê você? Arrepia. Tua. Joga aí a tua. Joga aí aquela. O Walter Bandeira, joga aí. Pois te encontrei. DJ Toninho. Primeiro lugar. Eu quero te amar. DJ Toninho. Primeiro lugar na sua pesquisa. O talento faz a diferença. Aí é Edgar, Paulo Carvalho e Walter Bandeira. E Walter Bandeira. Ainda é uma cortada, é uma salada de fruta, meu irmão. Que vale a intenção, viu? Olha aí, deixa eu abraçar o empresário Romílio da Marambaia, está aqui com a gente. Dá-lhe, Tom! E aí, Ludmilla? Se você encontrar alguém que te ama de verdade, ouça o... Direto dos Campos Marajoara para o mundo, a luxuosa Carroça da Saudade chegou.